faço, você vai me amar. Me diz qual o seu tipo. Eu sei me transformar. Amor, se eu não basto, que gostar eu faço, você vai me amar. Eu sou seu Game Boy. Fazer o que quiser, pode me transformar. Obcecado, eu te leio. Eu sou lindo e não entendo como alguém pode não me amar. Eu sou lindo e não entendo como alguém pode não me amar. Me diz qual o seu tipo. Eu sei me transformar. Amor, se eu não basto, que gostar eu faço, você vai me amar. Game Boy.